que tirou Elias da caverna, quem lá no deserto pôs de pé a Josué, quem foi que exaltou Davi em toda Israel, quem foi que se lembrou da oração de Raquel, quem foi com Gideão quando ele se sentia o menor da casa, o menor da família, quem desceu no abismo pra levar cativo ao cativeiro e no terceiro dia ressuscitou. Jesus é o nome dele, Jesus pra sempre permanece, Jesus vai te dar vitória, só ele é digno de glória. Ele faz o fraco forte, levanta o caído, exalta o humilhado, se lembra do esquecido, ergue o pequeno e mostra para o mundo ver que ele é o Deus que faz o inferno estremecer e liberta o cativo, cura o ferido, ressuscita o morto, salva o perdido. Não é impossível que ele não possa fazer. Ele é Jesus. Jesus é o nome dele, Jesus pra sempre permanece, Jesus vai te dar vitória, só ele é digno de glória.